casa. Levante a cabeça, você não nasceu pra viver triste assim. Pega todos os problemas seus, mande embora. Levante a cabeça, você que tem motivos pra chorar. Mande a tristeza ir embora. Por quê? Porque agora Deus muda a tua história. Vem comigo, meu filho, escuta esse recado aqui, ó. Quem foi que disse que você não ia ser feliz? Quem foi que disse que Jesus não se importava com você? Levante e cante, a vitória é sua. Deus mandou te dizer: toque nas águas do mar, que você então verá. O caminho vai se abrir, os pés enxutos vai seguir. Seus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar. La la ya la ya. Toque nas águas do mar, que você então verá. O caminho vai se abrir, os pés enxutos vai seguir. Seus inimigos vão cair, do outro lado você vai cantar vitória. Levanta pra cima aí, São Paulo! Aô, gente abençoada demais, meu Deus! Quem foi que disse que você não ia ser feliz? Foi que disse que Jesus não se importa com você? Levante e cante, a vitória é sua.